olho no espelho e vejo minha vida passar. Meus olhos cansados, coração magoado. E vou remoendo meu passado, tentando deixar a tristeza de lado. Meus olhos começam a chorar, me consolo e tento evitar. Lembranças que vão me machucando, noites vazias que passei chorando. Lembranças que vão me machucando, noites vazias que passei chorando. E tento nem pensar nessas lembranças que tanto me faz mal, me fazem tanto. Vou me afastar do espelho pra fingir que estou legal. Lembranças que vão me machucando, noites vazias que passei chorando. Acho que passei chorando.